Na fé, guerreiro. Revelação, autoestima, cultura catarinense. Que Deus abençoe os puros de coração e pacíficos. Que seja perseguido, primo, pela glória, vitória. Na convocação aí, sou eu mesmo, que em si é FV coerente. Resgatado do valo da via expressa pro CCN. É o contra-ataque da poesia que só vagabundo entende. Aí, Carlinho, vou dar morte. Armazém. Envolvido no hip hop, na profissão, perigo até o pescoço. Só desejo pros irmãos mesmo, ó. Paz, paz.